Olá, pessoas da internet como um todo, em geral, quiçá ou não. Eu sou Vitor Ferreira, vindo para o último Nano, pelo menos por enquanto, sobre Game of Thrones, essencialmente um apanhado da sexta temporada como um todo, o que aconteceu, o que a gente achou de legal ou não, quais os núcleos mais divertidos e o que vem por aí. Eu sou Vitor Ferreira, tenho um cachorro que está em uma crise de identidade aqui no momento. Ele pode ou não fazer parte do programa, não sei. Mas, além dele, Rodrigo Trindade. Olá, pessoas. Como vão vocês? Vitor Camilo, Vitão Camilo, né? Pra diferenciar. Saudações, ouvinte. E tá sendo muito dura essa despedida de Game of Thrones. Tá sendo dura em termos de gravação também. Essa é a segunda tentativa. A primeira falhou pela minha própria ignorância. Pois é, bom que o ouvinte saiba que agora a gente tem um Nano secreto, né? Um Nano não lançado. Que não dá pra ouvir o meu áudio. A gente já tinha um shuffle proibidão, agora a gente tem um nano proibidão também. É. E terminando, Quarteto Fantástico, Marcos, Rodrigo, Evo, como é que você está? Vindo diretamente de Westeros, né? A gente pode ouvir dragões e... Sim, aqui vocês podem ouvir aviões, motos, pessoas andando, tem de tudo aqui onde eu tô. Mas a gente vai fazer o possível pra vocês não ouvirem. A fala do Evo tá interessante hoje. É porque, ao contrário dos outros nanos, em geral, né, tirando aquele que eu não participei, esse daqui está sendo gravado virtualmente com nós em cada canto do mundo. Mas é isso aí. Antes de começar, eu acho que vale, sei lá, falar o que cada um achou da temporada em geral e tal. Começando, sei lá, Rodrigo, eu voto em você. Beleza. Eu escolho você. Como foi no Proibidão, né? Eu comecei a falar da série e, assim, essa temporada pra mim foi uma das melhores de todas. Não sei se foi a melhor, mas fez algo que a temporada anterior não tinha feito, que é chegar em algum ponto da história. Quem é leitor do livro das... eu esqueci o nome em português de novo, meu Deus do céu. As Crônicas de Gelo e Fogo. As Crônicas de Gelo e Fogo, A Song of Ice and Fire... quem leu os livros sabia que o quarto e o quinto livros, e é o que a série implementaria deles, seria meio monótono, porque neles não acontece muita coisa, tem muito andamento de história e nada muito conclusivo. E agora a gente chegou no ponto do sexto livro, que ainda não saiu, porque o George R. R. Martin demora uma eternidade para escrever, e como a série passou o livro, a gente chegou nos pontos conclusivos da história, e foi muito interessante. De certa forma... teve um pouco de fanservice, ou seja, finalmente os bonzinhos começaram a se dar bem em alguns pontos. E tiveram menos... Bom, tiveram surpresas, né? Coisas que a gente de fato não sabia. Pelo menos pra mim, que tinha assistido as outras temporadas já tendo lido os livros. Uhum. E, Vitão, o que você achou? Você que é um fascinado pelo mundo das Crônicas de Gelo e Fogo em si. Eu acho que viciado é uma palavra que define melhor, né? Mas, enfim... assim como o Rodrigo, eu gostei da temporada. Eu achei que no fim das contas ela teve um saldo positivo. Teve alguns momentos ali mais no miolinho dela que me incomodaram um pouco, especialmente depois do episódio 5, que eu considero que foi um dos auges da temporada, né? A cena ali, a história de origem do Holdor e tal. Depois disso, a temporada inteira, ela pra mim ficou marcada como uma coisa... Eu gostei muito, mas o tempo todo eu tava preocupado com o rumo que as coisas estavam tomando. O tempo todo eu tava preocupado de, assim... Nossa, eles estão perdendo a mão. Aí, no último momento, dava pra ver que os roteiristas sabiam pra onde eles estavam indo. Mas, enfim, no fim das contas, agora que a gente consegue olhar pra temporada como um todo, eu acho que foi muito boa, teve um saldo positivo. E, como o Rodrigo falou, acho que o essencial da diferença dela pra quinta temporada... é que ela leva a história para um novo lugar, né? Ela encerrou, ela terminou vários arcos, agora são novas histórias que vão ser contadas. Então, acho que isso é bastante excitante, né? Uhum. E, Evo, você que não leu o quinto livro, né? Você que estava no escuro em certas coisas, o que você achou também? Isso, eu não li o quinto livro, mas eu gostei muito. Na minha opinião, foi a minha temporada favorita. Tiveram episódios muito bons que eu coloco entre os melhores da série, mas como um todo, ela foi pra mim a melhor temporada. Apesar daquele pedaço que vocês citaram, depois do episódio 5, foi a temporada que finalmente a gente viu que a história tá chegando a algum lugar. As coisas estão se encaminhando, né, pro final, estão afunilando, então a expectativa tá aumentando ainda mais pro final que tá chegando aí. Bom, é, na minha opinião, eu não diria que é a melhor temporada, mas é comparada com a quinta, cara. A quinta foi um ponto baixo da série significativo pra mim. É, foi muita, muito parada, muito nada acontecendo, e o que acontecendo era ou chato, ou era irritante, ou uma mistura dos dois, honestamente. Então, nesse sentido, foi bem melhor, teve um ritmo melhor, o que por um lado é bom, e também por um outro lado, ele, muitos casos, pareceu que eles estavam essencialmente cumprindo regras, cumprindo uma lista, eles estavam fazendo o checklist deles e anotando tudo que tinha. Então, em muitos casos, algumas coisas não deram tempo pra dar uma respirada, eu acho. E não... Se por um lado esse avanço é positivo, por outro, eu acho que eles perdem um pouco a... Eles perdem um pouco o ritmo. Um ritmo mais deliberado que as primeiras temporadas tinham, que essa acaba não tendo. O que, honestamente, faz sentido, porque eles tinham os livros pra se basear, e agora, essencialmente, eles, tirando em alguns elementos, algumas coisas que eles têm, como o Cerco River Run e as coisas de Meereen, eles não tinham nada. Eles estavam em terreno novo e tinham que essencialmente se virar com o que o Martin deu de anotações e planos de terminar os livros. É, pra mim esse foi meio que uma faca de dois gumes nesse sentido. É, os criadores, eles tinham, da série no caso, tinham em mãos anotações, acontecimentos cruciais que o Martin passou pra eles, e eles não tinham toda aquela elaboração das primeiras temporadas, né, que faz uma diferença enorme na hora de você criar cenas de transição, que é uma coisa que a gente comentou no último Nano. Aliás, não só no último Nano, nos últimos Nanos, acontecem vários teletransportes, né? Que nem você comentou. E não tem umas cenas de transição, de deslocamento, como teve em outras temporadas, né? Não sei se pela necessidade de afunilar e terminar a série, ou então pelo simples fato de não haver esse conteúdo dos livros que você poderia rechear na série. Eu acho que esse ponto que você tocou, Rodrigo, da transição é fundamental, né? Você falou, acho que você, imagino que você tenha dito transição falando especificamente das viagens, né? Dos personagens se deslocando fisicamente de um ponto a outro. Sim. Mas eu acho que talvez esse seja o ponto que marcou essa temporada. Porque, assim, os momentos cruciais dela, os pontos de chegada, assim, os pontos de saída e os pontos de chegada dela foram muito bons, né? Os pontos que avançaram de fato a história foram maravilhosos, né? Renderam algumas das melhores cenas da série, alguns dos momentos mais emocionantes. Mas o miolo entre esses pontos, o que aconteceu no meio, é o que deixou um incômodo, assim. Acho que isso tá diretamente associado com essa questão deles não terem mais o material base do Martin, né? Porque você vê que os roteiristas, eles tinham boas ideias, eles têm uma boa escrita e tal, mas eles não souberam muito bem conduzir e alinhar todas as linhas do tempo ali para que a coisa ficasse completamente amarrada, né? Acho que talvez essa seja a marca dessa temporada. É, eu acho que quando eles tinham as coisas que o Martin escreveu e eles podiam puxar essas coisas, eles podiam adaptar cenas que funcionariam melhor com a escrita deles, que é a escrita da TV, embora o Martin tenha uma carreira na TV e tal, mas agora eles essencialmente têm, cara, umas notinhas X que ele ainda não colocou no livro em si, Deus sabe quando ele vai colocar. Então, é difícil por um lado e é compreensível, mas ainda é um... Dá pra sentir uma queda nesse nível, infelizmente. Uhum. É, não, mas, enfim, acho que agora a gente pode... A gente já fez um overview da temporada, então vamos fazer um overview agora um pouquinho mais específico. Vamos colocar aí uma lupa sobre cada núcleo, né? Sobre cada grande núcleo de personagens e... Pra discutir os acontecimentos agora que a gente tem nas mãos todo o material da sexta temporada, né? E acho que a gente começa por Meereen, né? Com a Daenerys, o amor da minha vida. É, cara, que começou meio whatever, né? Ela presa com os Khals, aí depois teve todas as cenas dela reencontrando o Daario e o Jorah e reencontrando, essencialmente redominando o Khalasar inteiro. E aí foi basicamente, ela foi meio com um círculo, como você mencionou, o miolo ficou meio repetindo a mesma coisa. Primeiro teve aquela cena fodona dela tacando fogo nos Khals, aí teve a cena do dragão, que foi essencialmente a mesma coisa, mas um pouquinho diferente. Uhum. É, e aí acabou com ela chegando em Meereen de novo, e enquanto isso o Tyrion ficava olhando pro Verme Cinzento e a Missandei, e essencialmente eram duas salas, né, a Meereen, sim. um todo. Pois é, então, Meereen, eu acho que já exemplifica muito bem isso que eu e o Rodrigo estávamos tentando falar aqui na introdução do nosso assunto, né? Porque, assim, os pontos cruciais na história de Meereen nessa temporada foram muito legais. Mas, cara, quanto diálogo praticamente inútil a gente não teve que aguentar até chegar nesses pontos cruciais, né? É. Pois é. Eu sentia uma certa vergonha alheia, assim, tipo... Primeiro com cenas do Tyrion tentando jogar Eu Nunca, e depois dele insistindo nessas interações sociais que não levavam muito a lugar nenhum. Aí, tá, você pode argumentar que, ah, tudo bem, os roteiristas estavam tentando desenvolver a relação deles com a Missandei e o Verme Cinzento, mas será que isso é positivo pro desenvolvimento da série? Eu acho que não... É que não chegou a lugar nenhum, Rafael. Então, exatamente. É que não chegou a lugar nenhum, é. O material em si não tem tanto valor assim e ele não foi bem feito, né? Essa coisa... Essas trivialidades que foram desenvolvidas com o Tyrion. Mas aí você passa por tudo isso, todo esse arco de futilidades pra chegar nos dois últimos episódios. Aí o Tyrion e a Daenerys se juntam e eles quebram tudo. Todas as cenas deles foram sensacionais, né? Nos últimos dois episódios. Mas... A gente teve que aguentar 8 episódios em que eles foram bem fracos, né? Até chegar nesse ponto. É, e que você não vê nenhuma alteração entre o relacionamento do Tyrion e da Missandei e o Versizente. Só que, sei lá, ela fica bêbada. Missandei. Exato, mora, bêbada e ela começa a gostar de piadas, mas, tipo... É, e aí o cerco de Meereen acontece e acabou. isso regrediu, acabou. Foi basicamente um negócio pra, tipo... como vocês falaram, foram cenas que não adicionaram nada. Eu, particularmente... Achei elas divertidas, tipo, engraçada, porque o Peter Dinklage é legal, e a interação, tipo, dele com dois personagens que são meio esquisitos socialmente foi divertida, assim. Mas tirando isso, tipo, do ponto de vista da história, da narrativa de Game of Thrones, não adicionou literalmente nada, assim. Uma delas serviu de ponte para quando começou o ataque a Meereen. Uhum. E eles estavam fazendo piadinhas e daí começou o ataque em Meereen e eles tomam um susto. Mas fora isso, não teve nada de conclusivo ali naquele meio, né? E, pois é. Assim, o Meereen, o grande problema, e eu acho que o grande motivo da gente ter tanta preguiça com a Daenerys, que é uma das personagens tão queridas por todo mundo, e eu honestamente não sei como as pessoas ainda enxergavam ela tão desse jeito de, olha, ela é muito da hora, ela bota fogo em todo mundo e tal, porque a história dela é muito cíclica, ela chega num certo ponto lá embaixo, aí ela consegue sair de baixo e tomar uma posição de poder, e ela adiciona um títulozinho pro nome dela. Daí vai lá pra baixo e sobe de novo, vai e volta, e foi assim desde o começo da série, e nessa temporada aconteceram algumas vezes isso. E dá um cansaço. O que é legal nessa temporada é que, como outras coisas, a história dela progrediu. E com ela do lado do Tyrion, a gente viu o quê? Ela tem agora uma cabeça um pouco mais no lugar. Uma cabeça não só de uma conquistadora, mas de uma pessoa que tem a noção de como manter o poder dos lugares onde ela tá, né? E assim, é dessa forma que ela teria alguma chance de fazer algo em Westeros, né? É, ela ganhou um conselheiro. Ela ganhou o Robert Duval do Poder do Chefão, que é o Tyrion. E uma coisa também que meio que lida com essas transições de livro pra série, o negócio é que também o Cerco de Meereen, eles transformaram essencialmente na culpa do Tyrion, né? Ao invés de ser toda a culminação de toda a instabilidade política que a Daenerys trouxe, é meio que, tipo, eles jogaram a culpa nos ombros do Tyrion, simplesmente. Mas aí, sinceramente, esse tipo de coisa não me incomodou, entendeu? Porque... Tudo bem, eles jogaram em cima do Tyrion, mas existiu uma discussão, assim, de que o estopim da coisa foi sobre o Tyrion, mas a causa primordial ainda foi a instabilidade política trazida pela Daenerys, e você vê que a justificativa que eles dão é que, basicamente, o Tyrion tá tentando fazer as coisas bem, só que do jeito que ele sabe. Ele não conseguiu assimilar o fato de que a forma que ele conhece de fazer política não se aplica àquela parte do mundo, né? Então, particularmente, esse arco não me incomodou. Mas o lance da Daenerys, né, é que o ouvinte que ouviu todos os nanos sabe o quanto a gente tem um sentimento generalizado de enfado pela história dela. Porque ela é uma personagem que, de forma geral, ela é muito subaproveitada, né? Ela tem uma premissa muito legal desde o início da primeira temporada. Primeiro, o desenvolvimento da relação dela com o irmão dela, o desenvolvimento da relação dela com o Khal Drogo e tal. Só que... A história dela é contada através de muito autoquestionamento e reflexão, e ai, tô perdido aqui, não sei pra onde eu vou. E aí, como o Rodrigo falou, aí acontece um grande acontecimento, ela queima um monte de gente, ganha mais um exército, ganha mais um título, e aí volta pros períodos dela de reflexões longas e tal. E assim, o fato é que não houve variação na forma de contar a história dela ao longo das últimas 6 temporadas, né? Isso era legal na primeira, era tolerável até o comecinho da terceira, mas depois de um tempo você fala, cara, não aguento mais isso. Não, eu acho que, na verdade, eu diria que a terceira foi até o ponto alto, porque mostrou ela realmente conquistando e sendo a motherfucker. E eu acho que é por isso que as pessoas curtem ela. Então, exatamente. Acho que o ponto alto dela foi o terceiro episódio da terceira temporada, que é justamente quando ela queima a Astapor, né? É, exatamente. Mas, e aí depois disso começou uma espiral descendente que tava se arrastando até o 7º episódio dessa temporada, o 8º, sei lá. E só agora que a gente viu ela finalmente tomar uma decisão e ela jogar a própria história dela pra frente, né? E aí, imediatamente, quando isso acontece, você vê que é uma personagem que tem substância. Quando isso acontece, você olha e você fala, nossa, legal, tipo, a Daenerys tá fazendo uma coisa relevante, ela conseguiu juntar um monte de gente pra causa dela, agora ela tá finalmente buscando um objetivo concreto, aí você volta a acreditar no potencial dela como personagem. Mas o fato é que o processo pelo qual ela passou ao longo dessa temporada, e que justifica o enfado generalizado por ela, na verdade é um processo muito longo e muito antigo, né? É, você, o Vitão e o Rod resumiram bem como eu me sinto também com a Daenerys. Não é que eu odeie ela, ou que tenha, nossa, uma preguiça monstro dela. É que eles cansaram de usar cenas da Daenerys botando fogo em tudo, falando umas frases de efeito, porque o público gosta disso. E aí pra terminava um episódio de uma forma um pouco mais chocante, mas o que eu sentia falta no núcleo dela era de um rumo. E parece que esse rumo agora, enfim, ela encontrou. Ela, enfim, vai pro Westeros porque ela conseguiu os aliados que ela precisava. E eu acho que, na verdade, esse negócio da Daenerys ser das frases de efeito e tal é porque há várias críticas à Emilia Clarke como atriz, mas o que ela faz bem mesmo é falar aquele tom imperial em uma língua inventada, essencialmente. Essa é a força dela como atriz. E aí eles sugam isso, eles forçam o máximo que tem desse elemento dela. Sim. E legal também é que, eu tava pensando aqui, eles terminaram Meereen. Aliás, vocês acham que eles vão mencionar Meereen de novo em algum momento? Vocês acham que o Dario vai ser relevante? Foi excelente você ter levantado esse ponto, e foi bom também a gente ter atrasado um pouquinho pra gravar esse nano, porque uma coisa que eu andei lendo hoje, que eu não tinha me dado conta, é que todos os arcos passados em Essos foram encerrados nesse último episódio, né? Agora sim, a gente não tem mais nenhum ponto de vista em Essos. Tirando talvez o Jorah, se ele aparecer de novo, que sei lá. É, mas vai saber por onde ele tá andando, né? Talvez Essos volte a ser relevante por algum motivo completamente diferente e inesperado. Mas assim, os personagens, aqueles que a gente tá seguindo desde o início, agora não tem mais nenhum que tá em Essos, então assim, isso é um dado relevante, né? Porque desde o primeiro episódio, a gente tinha pelo menos um personagem principal rolando por essa área do mundo. E agora isso não existe mais. O que eu esperaria, talvez, é alguma expedição rumo a Valyria pra, enfim, encontrar armas de aço valiriano, coisas contra os White Walkers pra grande showdown do final da série, né? Ou a Shai, né? De repente. É, exato, exato. São os lugares que faz sentido fora de Westeros, né? Que é pra esse grande confronto, que não é da de pequena dimensão, é o da grande dimensão, assim. Não entre a briga pelo trono, é algo que vai além disso. E mesmo porque o trono é relevante nesse ponto. Exato. Isso é até uma cidadezinha. E assim, ó, a gente sabe, já reparou que quando o personagem sumiu e a gente não tem certeza se ele tá vivo ou não, existem boas chances de ele aparecer de novo. Então, eu acho que o Jorah, ele deve aparecer ainda na série. Não sei qual que é o contexto, com que importância, mas pelo menos pra ele morrer, ele aparece. Eu acho que ele vai pegar o braço de fogo que era do Victarion, já que ele não tá na série. É, sobre o Jorah, eu acho que assim, a gente sabe que ele eventualmente tem que voltar, porque senão vai ser daquelas coisas que vão atormentar os produtores da série pelos próximos 20 anos. Como que vocês terminaram Game of Thrones e o que aconteceu com o Jorah, né? Ele vai virar a nova... Cadê o Gendry? É, tipo, o Jorah vai virar a nova Odette Roitman. Não, mas você sabe quem matou o Odette Roitman, caralho. Ah, não, mas tudo bem, tudo bem. Vocês entenderam meu ponto. Ok. Mas assim, a gente sabe que o Jorah, eventualmente, ele tem que voltar e não faz sentido ele voltar, ele reaparecer na tela pra simplesmente não acontecer nada, né? Porque ele foi um personagem que foi desenvolvido até relativamente bem ao longo de 5 temporadas, né? Então, o Jorah, na verdade, ele é o novo Bending, né? A gente sabe que ele tem que reaparecer e que a reaparição dele tem que ser relevante pra história. Pensando aqui, eu gosto que, essencialmente, o jeito que eles terminam Meereen é como eles meio que terminam Astapor no livro, né, cara? Só que eu acho que não vai terminar tão mal quanto Astapor, porque eles querem deixar isso pra trás. É. Quem Astapor, ela foi embora, deixou uma galera lá e depois virou um caos. Mas eu acho que isso não vai acontecer na série. Eu acho que os dragões dela botaram todo mundo no lugar, né? Então... É, eu acho que não. Até por fatos que a gente tava discutindo antes de começar a gravar, que parece que agora é oficial que a série vai ter só mais 13 episódios, né? Uhum. Então, isso pra mim expressa muito uma vontade clara dos produtores de seguir em frente, toca o barco em frente, agora eles estão mirando o endgame, né? E, cara, Sim. Pra isso acontecer, não pode ter a Daenerys querendo voltar pra Meereen por algum motivo, pelo amor de Deus. É, a menos que seja, tipo, um epílogo, alguma coisa assim. Falando em barco, né, a gente viu a série... Ah, foi a última cena da série, né, a Daenerys indo embora de barco ao lado do teletransportador Varys Aranha. E, enfim, o que a gente sabe é, ela está aliada com os Greyjoy, que visitaram ela lá em Meereen. Em um encontro que foi bem bacana, né? Finalmente, novos personagens que nunca tinham se encontrado na série se encontraram nessa temporada, o que foi um tema recorrente. E esses encontros de grandes personalidades, acho que no geral foram muito positivos, assim. As interações são bem bacanas. E o que se desenhou politicamente ali foi legal, né? A Yara e o Theon negociando com a Daenerys uma aliança e uma futura independência das Ilhas de Ferro em relação ao reino, né? É, e é interessante porque isso é algo que provavelmente é invenção da série, porque a Yara acha no livro e o Theon então um lugar bem diferente, pelo menos até onde a gente leu. Exatamente. Quem tá indo pra Meereen é outro personagem que não tá na série. E assim, nos navios também, eu brinquei do Varys, o teletransportador, mas ele, no comecinho do 9º episódio, ele falou que tinha uma missão pra fazer, ele falou isso pro Tyrion, e ele desapareceu de cena, foi aparecer no 10º episódio... lá em Dorne, em uma reunião com a Olenna Tyrell e a Sand Snakes, principalmente falando com a Ellaria Sand. E uma reunião particularmente performática, né? Exato. Como a gente falou... É, eu falei, o cara é um ator, ele tem que fazer o showzinho dele. Como a gente falou na primeira parte desses últimos nanos aqui da temporada, ele apareceu depois do sininho e atou mais um acordo pra Daenerys, né? Que foi pegar os exércitos dos Martell e dos Tyrell para reconquistar o trono. E lá nessa cena final dessa temporada, você vê os navios com as imagens, as velas com os símbolos das casas de Martell e Tyrell, né? Uhum. Eu só acho que isso poderia ter sido mostrado de uma forma talvez mais explícita, né? É. Porque assim, você tem que... Eles mostram aquela imagem, que aliás é linda, né? Aquela imagem do mar com o sol poente ali, toda a frota da Daenerys e tal. E assim, é aquela coisa que você faz uma metonímia na cabeça, né? Você vê que o primeiro navio ali tá com a bandeira do Targaryen, aí você dá uma olhada geral, você vê que todas as velas dos outros navios são mais ou menos parecidas, então você assume que todos têm a mesma vela, né? Mas assim, é isso, você tem que prestar muita atenção pra sacar que as velas dos Martell e dos Tyrell estão ali no meio, né? E acho que, não sei, isso poderia ter ficado mais explícito justamente pra essa última aparição do Varys não ser tão motivo de piada, né? É, a gente vai descobrir depois isso, eu comentei com vocês depois, porque eu vi na internet isso, eu não vi. É que a questão é que eles teriam que deixar isso, é o que a gente reclamou do negócio de transição. Quando o cara, sei lá, ele sai de um, sei lá, mindinho, ele sai de um lugar, ele chega em outro, em um episódio, é estranho, mas você faz uma... você se desapega, você não... tá, um certo tempo passou, isso foi muito antes e agora ele chegou. A história do Varys, a transição aconteceu em 30 minutos, então você não consegue lidar na sua cabeça que ele falou com a Olenna e com a Ellaria, pegou os barcos, foi com os barcos e agora tá voltando pra Westeros com os barcos. É estranho e... em 30 minutos, né? É estranho pro espectador fazer essa conexão. Exato, mas também li coisas na internet, pessoas tentando estabelecer mais ou menos qual que é a timeline, né? E é isso, você tem que fazer uma concessão e você tem que entender que aquele momento, aquela cena final, na verdade ela acontece bem depois dos outros acontecimentos desse episódio, né? É. Tem que fazer essa concessão. É, mas falando em Theon e Yara, também tem outro ponto que é justamente por que eles fugiram, que era o Euron. Uhum. Lá na porra das Ilhas de Ferro. Cara, eu não sei. É um ponto estranho na série como um todo. Foi estranho. Assim, ele foi usado basicamente como um... Ele foi uma ferramenta de plot, né? Mas ele em si não tem peso nenhum como personagem. Pelo menos por enquanto. É, eu achei legal porque, assim, o que ele fez de matar o Balon foi o que botou o plot das Ilhas de Ferro pra andar. Muito embora ele não fosse necessário ali naquele momento, como a gente sabe pelos livros. E eu gostei que a presença dele como um antagonista comum pro Theon e pra Yara ajudou a recriar, a reconstruir a empatia entre eles, né? Ajudou eles a fazer, de fato, parte do mesmo time. E, particularmente, o arco do Theon e da Yara em si, deles dois como personagens, eu gostei ao longo dessa temporada. Eu gostei de ver as interações entre eles, eu gostei de ver a lealdade do Theon em relação à Yara, né? Você percebe que ele evoluiu, que ele se tornou uma pessoa mais sábia do que ele era antigamente. Mas é isso, basicamente, o Euron ele foi usado pra criar essa situação, né? Pra armar essa situação, mas ele em si... É, exatamente. Você se pergunta, cara, agora o Theon e a Yara, talvez você possa assumir que eles são os comandantes navais do exército da Daenerys, né? Não sei se dá pra chegar nesse ponto, mas assim, talvez eles sejam as pessoas do mar em quem a Daenerys mais confia. E aí, cara, eles estão com aquela frota gigantesca, eles têm 3 dragões e, tipo, qual que pode ser a relevância do Euron contra isso, sabe? Eu não sei se chegaram a comentar que ele pode se tornar um novo vilão, que ele pode se tornar meio que o novo Ramsay. Mas, cara, eu acho que isso é um long shot bem longo, assim. Eu não consigo ver o estabelecimento de mais um vilão humano, sabe? Eu acho que ele vai ser meio que descartado, assim como o pessoal de Dorne foi no início dessa temporada. Mas o pessoal de Dorne voltou no final, esse é o problema. Ah. É, eles ainda são relevantes de sua forma. O Euron, eu acho que, considerando as coisas que a gente saíram do livro novo, do sexto livro, que nunca vai sair, mas esse capítulo que não saiu, o Euron, ele tem um quê de... Ramsay. Um novo Ramsay, é. Porque, tipo, se você lê o capítulo... Eu não li, na verdade. Eu não li. Mas se você vê as impressões do capítulo, você vê que ele tem muito do Ramsay do show. E que ele é um psicopata relativamente mais esperto do que o Ramsay dos livros. Ele tem uma frota poderosa ao redor dele. Ele tem uma série de armas e coisas especiais que ele encontrou nas viagens dele, incluindo no livro ele tem uma armadura de aço valiriano e tem aquela corneta do Dragonbinder. É, o Dragonbinder, né? Que talvez... Eu acho que isso seria a única coisa que tornaria o Euron relevante pra história. Mas, assim, se a gente, nesse momento que a gente tá da série, a gente soubesse que o Euron tem o Dragonbinder, né, que, assim, pro ouvinte que não sabe, no Kingsmooth, que é aquela situação que acontece na quarto episódio, quinto episódio... É, por aí. Enfim, foi a eleição do novo líder das Ilhas de Ferro, né? Exato. Nessa situação, nos livros, o Euron, quando ele aparece, ele apresenta uma corneta que ele tem, que ele descobriu, que é um instrumento que ele alega que se ele tocar aquilo perto de um dragão, ele consegue controlar o dragão. Ele consegue... É, doma o dragão. Exato. E aí, isso nas mãos de um maluco como ele é uma arma extremamente perigosa. Então, tipo, se isso tivesse sido estabelecido, se ele tivesse apresentado o Dragonbinder no Kingsmooth da série, aí sim, aí eu bastaria isso, entendeu? Bastaria saber que ele tem essa arma e você falar, beleza, o Euron vai ser um problema no futuro, ele vai ser um vilão. Porque aí, foda-se se a Daenerys tem 500 mil barcos e 3 dragões. Porque se o cara soprar a corneta lá, ele consegue os 3 dragões e aí é um problema muito maior, né? Mas então, talvez não seja uma questão de eles guardarem isso como uma surpresa, talvez, o elemento surpresa. Porque eu não sabia disso, mas eu seria bem surpreendido se isso acontecesse, agora que você falou. Então, talvez seja, entendeu? Mas eu não vejo como um bom desenvolvimento de plot. Tipo, se isso tivesse sido apresentado desde o início, você daria um senso de urgência maior pra essa luta contra o Euron. Porque do jeito que terminou é isso, ele terminou como um vilão não muito relevante, né? E assim, acho que pra contextualizar pro ouvinte não leitor, vale destacar algumas coisas a respeito do Euron. Antes dele voltar lá pra Pyke, pra Terra das Ilhas de Ferro, ele viajou pelo mundo e conheceu muitas coisas, principalmente para os lados de Essos, né? Ele tem vários aliados que são Sacerdotes Vermelhos. Ele explorou os confins do mundo de Game of Thrones. E ele descobriu vários mistérios. E ele é um cara tido meio como vilão. Assim, ele tem uma postura de vilão, um cara meio que mata sem rancor. E não muito no nível do Ramsay de ser sádico, mas assim, do cara que é mal. Assim, ele vai, assassina, saqueia as coisas, como é típico da turma das Ilhas de Ferro, né? E ele tem esse lado aí que ele convenceu toda a turma das Ilhas de Ferro a elegê-lo o novo rei deles. E nos livros, depois que ele manda o irmão pra longe, pra meio que recrutar a Daenerys pro lado dele, ele parte em marcha pela costa oeste de Westeros e vai saqueando tudo. E ele chega até no rio que vai dar em Highgarden, que é o jardim de cima, que é a casa dos Tyrell, né? Então, ele é um cara poderoso, né? Falando em Tyrell, o que vocês acharam de Port Hell? Boom! Isso foi a combinação. O boom foi o finalzinho. Mas em geral. Então, justamente, Porto Real, eu acho que se aplica a Porto Real a mesma coisa que aconteceu com a Daenerys, né? Talvez, acho que assim, eu tive um pouquinho mais de interesse em Porto Real, porque acho que eles conseguiram esconder um pouco mais a fraqueza do desenvolvimento, né? Então, o tempo todo em Porto Real, você tava esperando o que ia acontecer no próximo episódio, né? Eles conseguiram prender mais a atenção. Mas, novamente, como o que aconteceu com a Daenerys, assim, foi um desenvolvimento muito longo. Muitas das mesmas coisas acontecendo. Exato, era a Cersei e a montanha, aí tinha o discurso do Alto Pardal. Exato, não sei o quê. Exato, isso que eu quero dizer. Foi um desenvolvimento muito longo, mas não que tenha tido muito material, né? Foi um desenvolvimento muito longo em que eles repetiram basicamente a mesma coisa por vários episódios até chegar na combinação de tudo, que aí foi foda, foi maravilhoso. Rendeu uma cena fantástica com a Cersei, que é uma das minhas duas cenas favoritas dessa temporada. Eu acho que a gente vai falar mais pra frente. Mas é isso, aí você fica tipo, poxa, isso não poderia ter sido mais legal? Sei lá, se de repente tivessem apresentado o plano mais elaborado da Margaery que depois seria frustrado, sabe? Mas não. Ficava tudo em suspensão, ficou tudo em suspensão por 8 episódios pra daí eles resolverem tudo de uma vez, né? E, enfim. Eu acho que, em retrospecto, eu me sinto meio... Eu acho que a Margaery acabou sendo um pouco aproveitada nessa temporada, especialmente considerando que ela explode no final do episódio 10. Então não tem muito mais o que fazer com ela. Mas é meio, tipo, o que levou a jornada dela, eu não sei, não... Teve partes legais, como a parte com a Olenna, que ela dá a mensagem lá com a Rosa, e ela tentando manipular o Alto Pardal e Tommen, era bem interessante, mas ela acabou não aparecendo tanto quanto eu gostaria, pra mim, pelo menos. Pois não sei o que vocês acham. Eu concordo, e eu acho que não é isso que eu falei, não é nem só uma questão do quanto ela apareceu ou não apareceu, mas acho que ela apareceu, ela poderia ter falado coisas mais interessantes, ela poderia ter apresentado ideias mais interessantes, né? Porque basicamente o que a gente viu ela fazer de inteligente foi visitar o Loras na cela e, tipo, ela manipulou ali um pouquinho o Alto Pardal e depois ela dá um desenho de uma florzinha pra avó dela e fala, vó, vaza. Mas, tipo, cara, será que ela não poderia ter pelo menos pensado em algo mais interessante que isso? Mesmo que isso fosse dar em merda no final, como deu, agora sabendo de como terminou, não gostaria que tivesse terminado diferente. Mas acho que poderia ter sido um caminho diferente pra chegar nesse final. A Margaery pra mim foi a grande perda desse episódio, dessa temporada. Porque ela era uma personagem que era legal de você ver, ela manipulando, os diálogos dela com a Cersei, com a Olenna e tal. Mas, Port Hell foi isso, o resumo foi isso. Foi o Tommen sendo um merda, a Margaery fazendo uma coisa que a gente não sabia exatamente o que ela tava pensando, e a gente nunca vai saber. Mas enfim... Foi isso, mas a resolução, claro, foi sensacional. O que aconteceu foi uma articulação da Margaery meio que nos bastidores, apoiando o Alto Pardal para punir a Cersei, né? Que a ideia dela era ir para o julgamento de combate com Montanha e se livrar numa boa, né? Como tinha sido feito contra o Tyrion anteriormente. No entanto, ela foi superada no intelecto pela Cersei, que conseguiu fazer as gambiarras dela e se livrar de todos os seus inimigos de uma vez, né? Mas nisso acabou... todos os inimigos perto dela, no caso. Exato. Os que estavam dentro do alcance dela. Mas com isso ela perdeu o filho dela também e criou a inimizade do Jaime, né? Como a gente já falou no último Nano de Game of Thrones. E essencialmente limitou o alcance do poder dela, porque agora os Tyrell estão em rebelião aberta, Dorne já tava em Rebelião Aberta, isso é outro assunto que a gente vai retomar aí rapidinho, mas o Norte já não tava pouco se fudendo. Então o que ela tem é Porto Real e as regiões dos Lannister, que é a parte oeste. É, parabéns, você está sozinho. É, exatamente. Não, é, e tá tomando imediatamente. O negócio com o Dorne foi bizarríssimo pra mim. Não sei qual foi a ideia que eles tinham, mas eles essencialmente cortaram o Doran, o personagem do Alessandro Sigig. Eles mataram o príncipe e acabou. E aparentemente as Sand Snakes e a Ilaria estão mandando em Dorne, mesmo isso não fazendo o menor sentido. E essencialmente isso criaria uma crise política sem precedentes na região. Foi uma coisa muito mal articulada pela série, na minha opinião. Uhum. Eu já falei anteriormente que o Doran é um personagem muito legal e eles optaram por cortá-lo simplesmente sem muitos motivos. É, e transformaram a Ilaria no que ele é, no, na série mais babaca. O Doran, pelo menos, você vê uma certa frieza, porque o cara espera décadas pra colocar o plano dele em ação. No livro não dá tão certo, mas você vê que ele pelo menos é paciente e tal. Ah, Ilaria, ela é sangue nos olhos, tipo o Oberyn. É, e o Doran é um cara que você vê que ele não, ao contrário do Oberyn, ele não tem a capacidade de tomar armas e partir pra cima, né? Ele é o cara calculista, né? Até pelas condições de saúde dele. Mas é, cara, isso foi um ponto baixíssimo da série pra mim. Acho que tudo envolvendo o Dorne foi meio que mal elaborado e... É. Sim, porque foi no primeiro episódio, né, que ele morreu, e voltaram no último pra mostrar que a Olenna tava lá procurando vingança, né, contra a Cersei, e concluindo isso, o Varys apareceu pra conduzir a aliança deles com a Daenerys. A Ilaria e o Varys acabaram essencialmente repetindo que o plano inteiro do Dorian, do Doran. Enfim, eu acho que isso é mais por causa da... Os produtores falaram que eles adoram a Indira Varma, que é a atriz da Ilaria, e eles essencialmente limaram vários personagens para juntar com ela. É. Enfim, mas a parte mais legal da série não foi em Porto Real, né? Aliás, antes da gente fazer a transição para a parte mais legal, que eu acho que dá para fazer, é por essa área do universo de Game of Thrones, aliás, dessa área de Westeros, teve o cerco a Riverrun, que envolve diretamente o Jaime, né? Que passou a maior parte do tempo dessa temporada lá em Porto Real. Uhum. Passou em Porto Real e passou, tipo, a personalidade inteira dele tava regredindo. Ao contrário do que acontece nos livros, que ele, a esse ponto na história, ele tá completamente desapegado da Cersei como um todo. Na série ele tava pirando foda de novo por ela. Chegou o cerco, aí depois ele voltou e... Pois é. Depois que ele viu que a merda que ela fez, a paixão meio que acabou. Pois é, eu tô começando a desconfiar de uma coisa. Eu tô começando a desconfiar que as águas do Tridente são o que traz sanidade pra cabeça do Jaime, né? Porque toda vez que ele visita essa região do mundo é quando ele começa a ganhar um pouco mais de sanidade. Aí quando ele volta pra casa, ele começa a ficar maluco de novo, aí ele volta pra essa região, é um balneário, assim. Ele vai lá meditar, daí ele começa a recobrar a sanidade, né? Você, Vitor, e o Rod... vocês estavam bastante incomodados, né, com essa questão do Jaime, especialmente no miolo ali da temporada, justamente por isso que você comentou. Porque na primeira metade da temporada, ele tava justamente regredindo pra ser o que ele era. Ele tava sendo o maluco a ponto de a Cersei ter que servir como voz da consciência dele. Então, por aí você já vê o quanto a coisa tava degringolada, né? É, e tanto que tem aquela grande cena lá dele na porra do septo, quase entrando na porrada com o Alto Pardal, até a Marjorie revelar o estratagema dela. Sim, e aí eles conseguiram desenvolver esse arco do Jaime retornando à maluquice dele, pra daí reverter isso nos últimos 2, 3 episódios, né? Porque daí ele volta pras terras fluviais, né, pro cerco de Riverrun, aí ele reencontra Brienne e tal... Aí ele começa a recobrar a consciência dele, o caminho dele de... Ele tá num processo de rehab, né? E aí ele teve uma recaída, e aí agora ele voltou ao processo dele de voltar a ser uma boa pessoa. É, e quando ele volta e descobre que o que ele tentou impedir antes da série começar e causou toda a discórdia em relação a ele, em relação ao nome dele, a irmã dele acabou concluindo todo esse processo, eu acho que isso não vai dar certo. Sim. É. E, enfim, eu acho bom que recolocaram o Jaime no caminho, aparentemente recolocaram ele no caminho certo. O Jaime que quer fazer história com o nome dele como cavaleiro, em vez do Jaime apaixonado, que, pelo amor de Deus, nossa, eu tava extremamente decepcionado com isso no começo da temporada, apesar de eu estar achando a temporada boa como um todo, né? E ele mostra também um lado um pouco Tywin Lannister, que é algo que ele não tinha mostrado antes, que é a capacidade de ele fazer a negociação pra acabar com o cerco de River. Sim, é, ele mostra o lado mais intelectual, né, o mais estrategista e tal, é justamente isso que você falou. Mas, enfim, aí falando sobre o plot das terras fluviais como uma forma geral, esse é um plot que eu acho que ele foi muito legal, assim, como um todo. Não consigo lembrar de nenhuma cena dessa parte que tenha me decepcionado de alguma forma, assim. Não, é, em geral, é, tudo envolvendo o Sandor, tudo envolvendo o Jaime. O único revés que eu tenho, eu tinha mencionado no programa morto, mas era o negócio com o Blackfish, que eu achei meio que um final meio inglório, mas de resto... Sim, o que me incomodou nessa parte foi isso, foi a morte do Blackfish, que era um personagem legal e tal, e deram uma morte bosta pra ele, que não mereceu nem aparecer na TV. Uma coisa que também ficou meio em aberto foi qual o motivo do Sandor ter sido recolocado na série, né? Ele apareceu junto com a Irmandade Sem Bandeiras, só que a gente não sabe direito qual que é a finalidade disso, né? O que ficou claro agora é que definitivamente não tem mais a tal da Lady Stoneheart, que é uma personagem relevante nos livros, mas a gente já falou, né, que a personalidade vingativa dela passou pras filhas, né? E uma das filhas, a Arya, executa a vingança dela com mais um teletransporte, né, da série, dentro das gêmeas, né, matando o Walder Frey. Sim, e fazendo lá as tortas Frey, fanservice da porra. cara, a Arya pra mim foi um... eu não sei, eu não gostei do jeito que eles acabaram fazendo o negócio da Arya. A conclusão foi muito mal feita, e tipo, sei lá. Exato, a impressão que dá sobre a Arya é que eles ficaram com preguiça de escrever o roteiro dela. Porque, assim, o arco dela em si eu não achei ruim. Primeiro ela sofreu a punição do Jaqen no final da quinta temporada, daí ela abre essa temporada cega, sendo uma mendiga na rua, daí ela tem que se provar, daí ela volta pra casa de preto e branco, e aí ela tem o treinamento e tal, não sei o quê. As cenas dela com o teatrinho lá, com a Lady Crane, eu achei sensacionais e tal. É, ponto alto, eu acho. É, aí depois ela vai, ela consegue matar o Waif. Então, assim, a descrição do arco dela em si, eu achei legal, entendeu? A história em si foi boa, só que ela foi mal contada. Eu acho que esse que é o lance. Porque se você coloca uma lupa ali, se você vai analisar em detalhes, pra mim, assim, o pior episódio dessa temporada foi o oitavo, justamente pela fraqueza do roteiro das cenas da Arya. Foi, assim... E tudo pela conclusão, em geral, do que ela fez em Bravos. É isso que eu tô falando, entendeu? A conclusão geral eu não achei ruim, mas, assim, no meio do caminho ela tomou uma série de decisões que não fazem o menor sentido. Por que que ela fez esse tipo de coisa, né? É, exato. Não, eu acho que muito do que... Eles quiseram fazer toda aquela montagem do treino do Demolidor que ela fez, que pra mim foi... Cara, eles repetiram demais isso nos primeiros episódios. Depois, o fato da Waif ter essa rivalidade com ela não faz o menor sentido, se você vê o décimo episódio da quinta temporada, porque não tem Waif, não tem Jaqen, são duas pessoas, são dois rostos. Essa rivalidade não deveria existir. Exato. Mas eles criaram porque queriam uma história simples de se contar. Uhum. E assim, eles dedicavam, tipo, 3 minutos por episódio com ela e não elaboravam em nada. E assim, você pega, como o Divitão falou, o arco dela é interessante. Os acontecimentos, isoladamente, quando você fala, ah, ela fez X. Pô, legal. Não funcionou. Assim, foi bem fraco. A vantagem é que eles não... ficaram muito tempo nisso, né? Ao contrário da Daenerys, por exemplo, que pega muito tempo de tela dos episódios, os episódios da Arya foram geralmente curtos. E vários outros personagens também são pegos pelo centro da Daenerys. É. E, mas é, aquela cena da cena do episódio 7 em que ela tá saltitando por Bravos, sendo que uma guilda de assassinos tá atrás dela. Cara, então, exatamente. Eu lembro a semana... entre o episódio 7, que foi maravilhoso, e o episódio 8, que foi uma bosta, foi cercada de teorias e especulações, e tudo bem. A gente sabe que Game of Thrones é sinônimo de teorias e especulações por parte dos fãs. Mas as teorias que foram apresentadas, que circularam pela internet nessa semana, eram muito no sentido de tentar explicar o roteiro de uma forma que fosse mais plausível, né? Porque esse episódio termina com a Arya tomando as facadas lá e caindo no rio. E aí, meu, surgiram um monte de teorias que particularmente eu achei todas muito legais. De tipo, não, a Arya tá, na verdade, ela fez um plano, ela enganou a Waif, ela fingiu que ela tava sendo esfaqueada, mas na verdade ela não tava. Na verdade era o Jaqen que tinha prometido a vida dele mesmo pra Arya, tipo, tinha umas histórias... É, isso é uma outra teoria, tinha a teoria do Clube da Luta, que também era um long shot, mas também era uma teoria legal, né, de que na verdade a Waif era uma versão da personalidade da Arya e tal. Era uma representação psicológica. É, então assim, surgiram todas essas teorias pra tentar explicar, tipo, meu, por que a Arya tava ali dando sopa naquela ponte, né? Não, isso não pode ser verdade. É, não é tão estúpido. É, não, acho que ela tava fazendo só um plano pra atrair ela, não sei o quê, ela sabe, a Arya sabe como é que são os homens sem face, então ela tá fazendo um plano ali pra tentar lidar com eles antes de ir pra casa. Mas não, ela simplesmente tava querendo ir pra casa e deu bobeira e foi esfaqueada. E, tipo, isso ficou com um gosto muito amargo, né? Uhum. É, o núcleo como um todo foi meio... Como a gente falou, né, no Nano, depois do 8º episódio, foi um plot que foi meio de nada, lugar nenhum, andou em ciclos. E acabou com um jeito que a gente até esperava, que a Arya não ia virar ninguém, né? Ela sempre foi a Arya, ela queria voltar, fazer a vingança dela... Vai servir pra isso, né? Ela chegou sem ninguém saber quem era ela. Ela tava com o rosto de outra pessoa. Mas fora isso, qual a serventia desse plot, né? Não, acho que foi basicamente pra dar habilidades especiais pra Arya e tornar ela Assassin's Creed. Ela é o Ezio. Ela luta no escuro. Não, assim, o plot, o que tá sendo explicado ali é o treinamento dela, né? Agora isso tem que ter alguma relevância pro futuro da série. Mas foi... Sim. É novamente isso que eu falei. O problema não é a história em si, é a forma como ela foi contada, que foi muito... Acho que talvez eles tenham tentado estender demais uma história que não era tão densa assim, né? Isso, não é que foi chato. Foi sem significado. Sem tanto significado como poderia ter. Bom, mas... Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de... TechPix? TechNorte? NortePix? É o Norte. É, no Crio do Norte, eu acho que foi... De longe, o mais forte. Mesmo, assim, eu falei isso várias vezes no Nano, eles acabaram simplificando muito do que acontece no Norte, até onde a gente sabe, pelo menos, que toda a coisa do The North Remembers, toda a crise política que tem entre os Bolton e os que são leais aos Stark, isso meio que foi limado, mas, em geral, eu acho que a história foi bem contada. Sim, então, aí é o que a gente vem falando, né? Tipo, não tem como a série atingir o mesmo nível de complexidade dos livros. Então você, um determinado nível de simplificação, você tolera e você até vai bem, né? Tipo, porque a série é uma mídia diferente e tal. Então é isso, no Norte, isso, apesar de algumas coisas que ficaram bem fanservice, e assim, uma das coisas que mais me incomodou, não me incomodou, mas me perturbou, assim, foi a coisa que tava ali o tempo todo, aquela vozinha, tipo, essa série vai degringolar, essa série vai ficar ruim, é justamente porque... As decisões que os roteiristas tomaram depois que eles decolaram dos livros, né? Depois que eles saíram dos livros, passaram a ser mais previsíveis, passaram a ser mais, assim, de acordo com o que os fãs queriam, né? E acho que o Norte foi o grande centro disso, né? Desde o episódio 2, eles estão agraciando os fãs com tudo que todos os fãs sonhariam em ver na tela, né? É, a ressurreição do Jon, aí depois ele... Indo pra cima do Ramsay. O encontro do Jon com a Sansa. É, sim. E assim, eu vi algumas discussões dizendo que assim, meu, tudo bem, a série, até esse momento, ela tava fazendo um setup, ela tava separando as pessoas e ela tava preparando os conflitos. Agora é o momento de começar a resolver os conflitos, então esses momentos vão ser mais comuns, né? Esses reencontros vão ser mais comuns porque a série, antes ela tava expandindo, agora ela tá contraindo. Mas ainda assim... O Norte foi o grande núcleo que ficou com essa sensação de, nossa, parece que eles estão perdendo a mão. Não perderam no final, mas foi o que mais deu medo, né? É, e foi uma adaptação muito bem feita e foi o lugar onde tiveram os momentos, os melhores momentos da temporada, né? Que eu apontaria como o final do 5º episódio, que a gente descobre as origens do Hodor, E também, bem, aliás, não e também, né? Teve a batalha, a grande batalha do nono episódio, a Batalha dos Bastardos. E eu diria que o flashback da Tower of Joy, que é impossível não considerar como um dos pontos de destaque da temporada, porque resolveu uma das grandes dúvidas, né, dos leitores de longa data, né? Confirmou basicamente um negócio que as pessoas esperavam há 20 anos. E você descobre de onde vieram os White Walkers, outros caras maus, mágicos, elfos maus. Sim. É, eles foram essencialmente uma arma das crianças da floresta. É, foi uma temporada de explicações, né, pro tanto disso, da origem do Hodor, que vocês comentaram sobre Tower of Joy. E assim, eu acho que o Bran acabou sendo um ótimo instrumento narrativo, né, o flashback dele foi muito bom. É bom, enfim, eu acho que toda a parte dele, por mais que ele não se mexa, ele propriamente dito não esteve muito envolvido em grandes cenas de ação, né, mas através dos flashbacks dele, muito da história do mundo de Game of Thrones foi explicado. E também a gente, além das partes envolvendo o Hodor e das crianças da floresta, né, que são as origens do White Walkers, que foram coisas que foram explicadas de uma forma muito didática, apesar de ser algo que nem sempre é fácil em uma série, né, em uma adaptação de um livro tão denso como é Game of Thrones, o flashback dele permitiu que a gente, aliás, que os telespectadores visualizassem coisas do passado, como o Rei Louco, e puxassem para a cena da Cersei explodindo o septo. Enfim, foram vários momentos críticos lá no norte. É, sim. E também, outro mistério que sanou depois de 20 anos foi o que aconteceu com o Benjen, né? Eles essencialmente misturaram o Benjen e o Mãos Frias em um só personagem, mas ainda assim... Sim. E o cara tá desde a primeira temporada, desde o primeiro livro sumido. Mas é, essa coisa de misturar os personagens é um plot device que eles estão fazendo, acho que desde a primeira temporada, né? Não, sim, é, mas esse faz mais sentido. Exato, e esse talvez fosse mais previsível, porque, assim, é um personagem que, apesar de já ter sido confirmado pelo próprio George Martin que o Mãos Frias e o Benjen não são a mesma pessoa, acho que tem muita gente no mundo aí que não acredita nisso, que ainda acha que isso vai ser revelado em algum ponto nos livros, né? De todos os personagens que foram amalgamados em um só, talvez eles sejam os que estão mais relacionados diretamente, né? Eu acho que é mais uma questão dos produtores. O George Martin falou que não era, eles falaram, ah, tá bom, beleza, a gente acredita. Não, é que tem uma anotação com o editor que diz assim, ele é o Benjen, e aí tá em não, em letras garrafais e circulado. revisora, editora do livro, né? É tipo ele respondendo à editora do livro. Outro desenvolvimento bom, né, nessa região foi a Sansa retomando o crescimento dela como personagem independente, né? Que na última temporada ela sob o domínio do Ramsay e acabou ficando meio subjugada, né? E é legal essa volta por cima, e inclusive eu acho que ela volta por cima do Mindinho, apesar de ter pedido ajuda pra ele. É, porque o Mindinho tem a fraqueza, eu ia falar um termo muito mais tenso, mas eu ia falar, ele tem uma fraqueza pela Sansa em si, pelos desejos carnais dele, digamos assim. A Sansa acho que foi uma das minhas personagens favoritas nessa temporada, né, porque ela começa a série, no primeira temporada da série, acho que ela é a personagem mais irritante. Na primeira temporada ela consegue... ser mais irritante que o Joffrey, apesar de por motivos completamente diferentes. E o desenvolvimento dela nessa temporada, desde o primeiro episódio, foi muito legal, né? Foi uma personagem que ela carregou o público junto com ela, né, no roteiro. Uhum. É, ela falava, ah, você falou pro Mindinho, sério que você me mandou pra aquele filho da puta? É, então. Ela basicamente apontou a estupidez do que tava acontecendo. Sim. Por outro lado, não sei se o Ramsay, em geral, eu acabei... Então, ele cansa, cara, ele cansava como vilão. Eu acho que os próprios criadores da série notaram que poderia criar uma certa fadiga. Então, a partir de certo ponto, ele não apareceu e só foi aparecer na batalha, né? Ele some, né? É, mas nos primeiros episódios, cara, era um inferno ele aparecendo. Sim. Mesmo porque você tava cansado dele desde a quinta temporada, dele provando o sadismo dele o tempo inteiro e tal. E o começo dessa temporada foi essencialmente isso, pelo menos no primeiro grupo de episódios. Teve ele matando a Osha, teve ele... E matando o pai dele, dando a... É, matando o pai... A Alda pros cachorros. É, exatamente, cara. O pior é que eu achava o Roose um personagem tão mais interessante, mas vamos fazer o quê? É o que dá ter um filho golpista. É, basicamente, você saberia, né? Ai, ai. Mas, sei lá, eu acho que ele serviu pra finalidade dele e foi um crowd pleaser a morte dele no final. Foi... Mas o Vitão levantou isso em vários episódios e foi muito simples a história, essencialmente, entre os dois. Entre terem transformado os Amber em vilões, terem usado o Rickon como ponto de sacrifício e tal. É, aí eu acho que essa foi outra marca dessa temporada, né? Que, assim, eles simplificaram demais, assim. E pra quem tá acostumado com Game of Thrones, pra quem já leu os livros, a gente tá acostumado a procurar pelo em ovo, né? Porque a série tinha pelo em ovo desde a primeira temporada, né? Desde a primeira temporada tinha aquela coisa, assim, as maquinações e os personagens falarem tudo muito com duplo sentido... E falar uma coisa que na verdade não é e tal, pra no fim das contas, dali a 5 episódios, ele revelar a verdadeira lealdade dele. Isso é uma coisa que se perdeu completamente essa temporada. Apesar da temporada ter sido legal, ter sido divertida, ter conduzido os espectadores, esse elemento de Game of Thrones mais clássico, né, da manipulação política, foi pro espaço. Uhum. Não existiu nada disso, nenhum tipo de virada de lealdade no meio. E aí, um dos centros de atenção sob esse ponto de vista era justamente essa coisa do norte, né? Quando o Small John Amber apareceu, tava todo mundo esperando que ele, na verdade, estivesse ali pra tentar dar um golpe no Ramsay, que eventualmente ele fosse trair o Ramsay no meio da batalha. E eu tava esperando uma virada desse tipo até o final do episódio 9. Só que não aconteceu. Mesmo porque o Small John Amber nos livros é um personagem completamente diferente. E a esse ponto já tinha morrido, né? Então, mas enfim, a resolução dos conflitos foi legal? Foi. O 9º episódio foi maravilhoso. Foi super... climático. É, tipo, te levou muito com ele e tal. Mas assim, por exemplo, o 9º episódio, que foi a grande batalha, para mim foi mais uma batalha de Senhor dos Anéis do que uma batalha de Game of Thrones, né? Porque, assim, simplesmente é isso. Tinha o exército dos bonzinhos, o exército dos mauzinhos, e aí quando o exército dos bonzinhos tá quase indo pro caralho, aí chega um outro exército de bonzinhos pra ir lá e salvar a vida deles. E tipo... Não, a diferença é que o bonzinhos é liderado pelo bonzinho. Tudo bem, mas aquela essência de Game of Thrones e de imprevisibilidade, isso... Esquece, isso não existiu nessa temporada. Eu acho que o maior símbolo disso é justamente o negócio do Manderly, né? O Wyman Manderly, nos livros, ele é um agente duplo, essencialmente. É um cara que declarou abertamente lealdade aos Bolton, mas, na verdade, está planejando retomar o poder para os Stark. Na série, ele era só um cara que não quis se envolver até a história estar completa. Até o Jon ter retomado o poder. Uhum. Já que a gente está falando do Norte... Queria falar do Rei do Norte, o Jon Snow. Essa temporada, a temporada anterior, desculpa, terminou com ele morto. E por um ano a gente ouviu teorias e especulações sobre o que aconteceria, porque ninguém acreditava que ele tinha morrido, que a história dele tinha acabado na série. E aconteceu o que muita gente já esperava, né? O Melisandre conseguiu reviver ele no segundo episódio. E a partir daí a gente viu um Jon diferente, como o Vitão principalmente ressaltou no último ano, um Jon meio morto, né? Um Jon meio sem sal, assim. A gente via nessas questões políticas, nesses momentos, que ele virou meio que um bostão, né? Ele não conseguia articular muito bem, dialogar muito bem. E aí, enquanto ele ficava nessa, a gente via a Sansa crescendo ao mesmo tempo e aparecendo a Lyanna, que meio que roubou a cena. Foi isso. É, que essencialmente transformou ele no rei, né? Foi a menininha que deu o poder. No fim das contas, a menina roubou a cena e ela transformou ele no rei. Ela trouxe o Manderly, o Corin, o Glover, trouxe todo mundo pro lado dele, quem ainda estava meio em dúvida por conta da presença dos selvagens. É, então, e o Jon, cara, ele ficou tão morto, tão sem sal, que, cara... No momento que ele é nomeado Rei do Norte, ele não tem nenhuma reação. Ele não consegue falar nada. Tudo bem, você poderia argumentar que, tipo, ah, tá, esse é um momento que ele nunca esperaria, tal, ele tava meio embasbacado. Mas o fato é que parece que ele ficou essa temporada inteira embasbacado, né? Ele não tinha reação pra nada. Isso me incomodou um pouco. É, as reações que ele tinha, no geral, foram reações burras. Mas vamos ver como vai ser na próxima temporada, né? Se ele vai manter esse cargo futuramente. E eu fico curioso com um fato, né? Que o Mindinho tem aquela cena dele nas tumbas de Winterfell com a própria Sansa, né? Na quinta temporada, quando ele leva ela pra lá. E eles vão pro túmulo da Lyanna e falam, ah, alguma coisa, Robert gostava dela, seu pai também gostava, era uma pessoa muito querida e tal. E a gente sabe agora que ela é a mãe do John. E fica a dúvida se o Mindinho sabe que ele não é filho do Ned Stark e se isso pode causar algum problema lá no norte, né? Eu acho que ele não sabe. Talvez ele suspeite, mas certeza ele não deve ter, porque senão ele falaria pro Robert em algum momento pra causar algum tipo de fricção entre ele e o Ned. É, talvez. Mas outra coisa também que levantou justamente esse caso da ressurreição é que não se levantou esse ponto muito na série como um todo. Tipo, não explicaram. Meio que abstraíram o fato dele não ser mais o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, então. Dele ter ressurgido do nada. Ninguém fala nada, ninguém menciona nada. Não, aliás, ninguém menciona nada de juramento nenhum, né? Porque também o Sam, como eu falei no Nano sobre o episódio 6, o Sam, ele é um cara que ele é da Patrulha da Noite e ele tá indo se tornar um mestre e ele anda aí por aí com mulher e filho e, cara, ninguém fala nada sobre isso. As pessoas falam que ele é gordo, as pessoas falam que ele é esquisito, o pai dele destrói ele, mas, tipo, nem o pai dele menciona o fato de que ele tá quebrando os juramentos dele. E você fala, cara, por quê? Qual que é o sentido disso? Não, mas até aí, cara, filho mata pai, ninguém tá nem aí, e o Euron declara abertamente que ele matou o Baelon, o que, cara, seria... O caminho lógico disso depois seria a Yara puxando a espada e matando ele como justiça divina. Esse elemento de lealdade e tudo mais, acho que ele acabou meio que... Ele acabou acabando, né? É, exatamente. Mas enfim, a parte do Sam foi bem supérflua, como você mencionou. Foi basicamente isso, ele andou, ele tava no barco, aí ele foi encontrar o pai, Bolsonaro, chutou a bunda dele, aí ele fugiu com a espada e chegou na cidadela, e é isso. Exatamente, é mais um núcleo meio isolado, como foi a área, de certa forma, né? E, enfim, vamos ver como vai ficar pra frente. Acho que as pontas que ficaram mais abertas, porque os personagens estão isolados, são o Sam e o Sandor Clegane, né? Que a gente deve ver mais na próxima temporada. Mas, enfim, acho que a gente já falou o suficiente da série em geral. Pulando pra isso, quais são os seus, sei lá, 3 episódios favoritos e um que vocês não curtiram, com tudo isso em mente? Eu começo. Vou falar dos meus 3 favoritos, que é bem possível que sejam, acho que, os 3 favoritos de vocês também. Não necessariamente nessa ordem, né? Pra mim, o melhor episódio da temporada foi o finale. Como eu falei, eu gostei bastante. Eu acho que foi o melhor finale da série até o momento. Winds of Winter. Winds of Winter, o 10º episódio. Em segundo lugar, fica o 5º episódio, que é The Door. É o famoso episódio do Hold the Door e as origens do Hodor. E, em nono lugar, o episódio mais caro da história de Game of Thrones, que foi The Battle of the Bastards. Em terceiro lugar, o 9º episódio, você quer dizer. Exato, exatamente. Em terceiro lugar, o 9º episódio, Battle of the Bastards. E pra mim, só um fato pra mim deixou esse episódio em último lugar. E no momento eu não achei ele tão ruim. Que foi o primeiro episódio da série, né, da temporada da série. Que a morte do Doran me deixou muito... Aliás, não só a dele... A do Tristane, como tudo aconteceu, foi muito tosco, assim. Pareceu os caras querendo se livrar de uma plotline pra só poder retomar ela de uma maneira supérflua depois, assim. Eu não gostei de como foi. É, pra mim os 3 episódios são esses, mas eu não coloquei em uma ordem específica. Eu acho que os 3 são os que mostram bem as qualidades da série como um todo. Battle of the Bastards tem todo o elemento Coração Valente, todos os elementos de batalhas e tal. Winds of Winter... meio que culmina tudo o que aconteceu na temporada como um todo e até melhora coisas que estavam ruins anteriormente, ou enfadonhas no caso, e The Door tem todo aquele elemento emocional com o Hodor, embora tenha matado o verão de um jeito meio babaca, mas enfim. É. O pior pra mim foi o No One, como o Vitão tinha falado, eu acho que concordo com ele, a conclusão da história da área foi péssima, cara. É, acho que as nossas listas vão ficar todas bem parecidas. Eu acho que eu gostaria muito de fazer uma menção honrosa ao episódio número 7, que é o The Broken Man, que é o que reapresenta o Sandor. É, só para as nossas listas ficarem ligeiramente diferentes, eu vou colocar ele no lugar do The Door, porque foi um episódio que não aconteceu nada de uau, nossa, que demais, mas ele foi um episódio legal, ele foi muito bem escrito, ele foi muito bem montado e tal. Eu e a McShane é foda. É, e ele é um episódio que eu ainda lembro, né? Agora já se passaram 3, 4 semanas que ele foi exibido. E eu ainda lembro de ter terminado de assistir ele e falar, nossa, que episódio animal, que episódio bem feito. Mesmo porque ele começou de um jeito diferente, né? É, então. Ele começou com uma abertura fria. Exato. Então, assim, ele foi um episódio frio, de certa forma, né? Ele foi um episódio de desenvolvimento, de transição, mas que prova que episódios com essa orientação não precisam ser ruins. Em muitos casos, até era um dos melhores episódios das primeiras temporadas. É, então, exato. Aí eu vou colocar também The Winds of Winter e Battle of the Bastards, que foram episódios fantásticos, de formas diferentes. Mas eu só queria colocar que as minhas duas cenas favoritas dessa temporada foi a cena inicial do último episódio, né? Toda a cena do julgamento eu achei foda, foda, foda demais. E a forma como eles costuraram tudo usando a música foi, cara, genial. Pra mim foi espetacular. E a cena do The Door também, a cena do Holdor, que, cara, foi... Eu achei fantástico, assim. É uma cena que, cara, me causa dor física assistir aquilo. Ao longo dessa temporada, todos os dias, eu tentava reassistir o episódio logo depois da exibição dele. E, cara, esse episódio eu não consegui. Tipo, doía essa cena. E que, pra mim, isso só prova o quão boa essa cena era. E aí, pra mim, como o Victor falou, o pior episódio foi o 8. O primeiro foi fraco também, mas o 8 pra mim foi o mais decepcionante. Foi o episódio que eu terminei e falei, nossa, que bosta, pra onde essa série tá indo? Bom, pra mim é parecido com o de vocês também. Eu só colocaria, eu preferi Battle of Bastards do que The Door. Porque eu particularmente, eu gosto de, como eu já falei várias vezes, de episódios centrados no único núcleo. Mas a finale superou por tudo que a gente já falou. Agora, o pior episódio eu fiquei muito na dúvida, porque eu gostei da temporada como um todo, e é difícil falar de um episódio. No One, por exemplo, teve a resolução péssima da área, mas teve partes legais, por exemplo. Foi o episódio que foi centrado lá em Corre Rio. Mas, por exemplo, teve a parte da área, por isso ele foi, não foi tão bom assim. Teve o primeiro episódio, que não foi essas coisas. Teve o sexto episódio, que pra mim também não foi tão bom. Teve aquela parte do Samuel, que eu achei um saco. Enfim, eu fico um pouco dividido, mas como eu sou uma Maria vai com as outras, eu vou com o Nolan também. Certo. Bom, agora então, pra encerrar, já que hoje é um ano especial pra celebrar o final da temporada, a gente abriu espaço aqui pra algumas perguntas dos nossos queridos ouvintes, que vão nos levar a alguns questionamentos sobre o que pode acontecer mais pra frente. Primeiramente, acho que eu queria pegar uma do Carlos Aplana, que é um dos nossos ouvintes mais assíduos, comenta sempre na nossa página do Facebook. Faça como ele, ouvinte do Shuffle e do Nano. Porque é legal assim a gente ter essa interação, saber o feedback de vocês. E ele fez vários comentários num post que a gente deixou no Facebook antes desse episódio, e um deles foi a pergunta seguinte: esse episódio, se ele encerrou de vez qualquer chance da Lady Stoneheart aparecer? Eu diria que sim, eu acredito que vocês todos concordam, né? É uma tendência que já estava se mostrando anteriormente. No meio da temporada ainda tinha aquela, uma esperança, uma vontade de ela aparecer, mas foram minando isso aos poucos. E foi isso que a gente já falou, o Vitão falou bastante também, que o espírito da Lady Stoneheart foi meio que dividido entre a Sansa e a Arya. Não, eu acho que como o Evo falou, é isso que eu já vinha comentando há muito tempo, né? Eu comecei essa temporada pirando na ideia de que a Lady Stoneheart finalmente ia aparecer. Isso pra mim foi um dos pontos acertados da condução dessa temporada. Porque assim, ela não apareceu, mas eu não senti falta. Porque o plot em torno da área, pelo menos ela teve um mérito, né, nesse sentido. O plot em torno da área e da Sansa também conseguiu tapar o buraco que seria deixado, talvez, pela Lady Stoneheart. Então, agora eu não quero mais que ela apareça, porque eu acho que isso só vai ser mais encheção de linguiça pro que vem a seguir. E assim, eu queria pegar mais uns comentários aqui do Caio. Ele comentou que, em relação ao último episódio, a Lyanna Mormont foi a vencedora, e a Arya também teve um pouquinho de vencedora nesse episódio, e o perdedor foi o Pardal, né? Afinal, explodiu no meio daquele fogareiro. E a outra pergunta dele é se a gente acha que o Jaime vai acabar matando a Cersei. Ele diz que porque ela fez tudo o que o Mad King queria, né? E pra mim, tudo aponta pra isso, né? Até a teoria que na série não foi desenvolvida do Valonqar, que mataria a Cersei. Valonqar é o irmão mais novo. O Jaime, apesar de gêmeo da Cersei, ele nasceu depois. Então ele é mais novo que ela. E ele pode muito bem, por essa previsão, ser o cara que acaba matando a Cersei. Acho que eu vou emendar nisso um outro negócio que eu pensei, até tava imaginando, viajando um pouco sozinho, assim. Eu acho que existe uma chance do Mindinho tentar uma união com a Cersei. Por quê? Ele é o cara que quer o trono e a Cersei tá isolada. E a Sansa não quer ir pro Trono de Ferro junto com ele. Então a minha impressão é que ele vai tentar se aliar com alguém e subir a escadinha dele, né? Cara, eu não... O Mindinho sabe que a Cersei é merdeira, então eu não sei se ele, se ele apostaria nesse cavalo. Tanto que o próprio Oliver falou, cara, eu não esperava que ela fizesse tanta merda em tão pouco tempo. É. Sobre a pergunta do Caio, vocês concordam? Eu tudo aponta eu pra acho isso. Que é, né? Acho que essa é a direção. Eu acho que essa é a direção. Eu não sei se eles quiseram dar esse... seguir esse caminho pro Jaime, dele dar aquela regredida pra ficar mais chocante, sei lá, quando ele matar ela. Uhum. Mas, cara, tudo meio que leva a crer que ele não tá feliz com o que aconteceu e que é o que ele tentou impedir, como eu já falei, com a história do Rei Louco, que ele matou o Rei Louco pra que ele não explodisse o Porto Real. E a Cersei, essencialmente, fez parte disso dar certo e esse ponto fraco na cabeça do Jaime do show, acho que agora meio que sumiu. Então, é... Um perdedor sou eu, que apostei que a Cersei ia morrer no final dessa temporada. Acho que pro fim dessa temporada todo mundo tava apostando nisso, né? Mas enfim, mas eu também concordo, eu acho que não pode ter morte mais poética pra Cersei do que o Jaime matar ela, né? Afinal, a gente já viu que, assim, na loucura dela de querer vencer os inimigos, ela tá se autodestruindo, né? Porque quando ela dá o que ela considera ser o maior golpe da vida dela... A consequência imediata disso é que o filho dela morre, né? O último filho vivo dela morre. Então, acho que nada mais justo pra ela do que ela ser morta justo pelo homem que ela ama, né? E aí, a gente tem uma outra pergunta aqui da Mariana. Será que a muralha cai na próxima temporada? Honestamente, eu fiquei surpreso dela não ter caído nesse episódio. Também, eu achava que ela ia cair... Tem o negócio da marca do Bran, né? Que o Rei da Noite marcou ele. E aí as pessoas estão especulando que, tipo, quando ele atravessar a muralha, o negócio despenca. Não sei se vai ser tão simples, mas eu acredito que em algum momento ela tem que cair. Sabe um negócio que me deixou meio ressabiado? O Benjen vem e fala, tem magia na muralha. E ele não pode passar a muralha. Sim. E imagino que ele não podendo, os White Walkers em geral e os Whites também não podem. Eu queria saber o que isso implica no sentido de, tipo, eles tentarem destruir a muralha. Eles têm como, se eles não podem passar ela? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, porque o Benjen, se ele tava a serviço do Corvo de Três Olhos, ele sabe tudo o que aconteceu com o Bran no episódio 5, então, se a marca do Bran for perigosa pra muralha, então o Benjen tem que saber disso. Então, ou a marca não é perigosa pra muralha, ou o Benjen, de alguma forma, tá querendo dar um golpe. É, tem também a história, isso é mais presente nos livros, mas eu acho que isso tem na série, que tem uma corneta que o Sam encontra com Dragonglass, que teoricamente tem uma lenda envolvendo uma corneta que é capaz de derrubar a muralha. E eu acho que o Sam tá com essa corneta, pelo menos nos livros, na série eu não sei qual é o rumo da história. Sim. Então eu acho que é possível que ela seja usada também. Ela seja usada também pra derrubar a muralha em algum momento. Porque, cara, a muralha tem que cair porque o fato é que a maior ameaça, que são os White Walkers, eles estão presos pela muralha e não podem atravessar ela. E não faz o menor sentido ela se manter e, sei lá, ter um final meio crepúsculo com os dois conversando na divisão da muralha. Outra pergunta que a gente recebeu aqui é da Tatiane Rossetti, que já participou de uns podcasts com a gente, de dois shuffles. Ela diz... Como aguentar um ano sem essa série? E assim, agora está todo mundo realmente no escuro, né? Teremos um ano de especulações. A gente vai ficar em especulações, mas eu acho que existe uma pequena chance de até a próxima temporada a gente ter o Winds of Winter, né? Que é o livro novo da série de livros, né? Do George R. R. Martin, que pode esclarecer uns pontos que a temporada não atingiu. Mas assim, uma questão crucial sobre a intertemporada, né, dessa vez, com relação ao que aconteceu na temporada passada, é que, como a gente já mencionou no último Nano, a temporada passada, ela terminou com muitos cliffhangers, né? Então tinha muitos segredos que tinham que ser guardados e tal. Toda a história do Jon, que, meu, eles passaram um ano tendo que mentir a respeito disso, e, tipo, todo mundo sabia, mas eles não podiam confirmar que o Jon ia voltar e tal. Essa temporada, como eles encerraram vários arcos e agora estão se preparando para contar novas histórias, Então eu imagino que eles vão ser um pouco mais tranquilos com relação a liberar detalhes de casting, de ter mais entrevistas com o pessoal que vai participar da série, enfim. Eu acho que essa intertemporada vai ser um pouco menos agoniante do que foi a última. Bom, sem querer decepcionar a Tatiane, mas ela disse um ano, mas a gente não sabe ainda com certeza se vai ser um ano. Tá, até agora foi um ano o intervalo entre todas as temporadas. Mas sendo 7 episódios na próxima temporada, sendo que tá acabando, sendo que pode ter um livro no meio do caminho, talvez esse intervalo possa ser um pouco maior. Quer dizer, essencialmente, que esperança é um erro. Isso, pode esperar para 2018, a 7ª temporada. Maravilha. Que maravilha. É, tem uma pergunta aqui do Fernando Gonzalez, que é a seguinte. John e Danny têm muitas possibilidades de serem o Azor Ahai. Eles podem ser os dois a mesma pessoa? Aí você mexeu na minha ferida, porque se você ouviu o Shuffle número 15, você vai ver que eu tenho toda uma elaboração sobre por que, que eu acho que o John não é o Azor Ahai, pelo menos nos livros, mas parece que a série tá se encaminhando pra isso, né? Com toda essa coisa de nomear ele o Rei do Norte e tal, eu acho que... Agora, não sei onde que isso pode dar na relação do John com a Dany, né? Eu acho que isso é um dos pontos de maior interesse pro que vem a seguir. Esse negócio de ser a mesma pessoa é bizarro. Será que com a união dos seus poderes, as crônicas de gelo e fogo, se reunião, porque ele é o gelo, ela é o fogo, e aí dá tudo certo. Mas ele é o gelo e eles fogo. Eles vão fazer, né? Uma fusão. Eles vão fazer uma fusão, tipo Dragon Ball Z, é isso? A teoria do Vitão prevê que o Jon seja o gelo e o fogo, né? Porque ele é parte Stark e parte Targaryen. E faz sentido, né? Mas o Azor Ahai, até onde eu sei, a imagem dele é o cara que... acabou com o longo inverno, né? O cara A longa noite. Ele era o oposto aos White Walkers, né? E o Jon, ele é o conciliador nesse contexto, né? Então, eu acho que ele não seria o Azor Ahai. Ele seria outro personagem. O personagem que dialogaria entre essas duas partes. Isso é o que eu gostaria de ver, né? Mas, como eu falei, a série tá caminhando pra um lado tão previsível e tão romântico... E assim, pra mim eu só vejo o caminho agora do Jon se tornar o Aragorn de Game of Thrones. Esse é o caminho. É a única possibilidade que eu vejo, né? Mas enfim. E a gente tem uma outra pergunta aqui do Gabriel Francisco. Sansa ficou ressentidinha? Será que ela vai ter probleminha entre ela e o Jon? Cara, talvez. Tem no negócio do por trás das cenas que falam que a Sansa tem um pouco de inveja que o Jon é visto como fodão. Então, não sei, pode ser uma fonte de conflito, mas vamos ver. Cara, a impressão que me passou no último episódio foi justamente a contrária, que ela endossava ele acabar virando o Rei do Norte. Mas, cara, isso pode, sei lá, se evoluir pra algo mais sombrio depois. Vamos ver que semente que o Mindinho põe na cabeça de um ou outro, né? Pois é, mas novamente, né? Eu acho que a Sansa ficar ressentida e existir mais conflito entre ela e o Jon... talvez seja mais o interesse do espectador do que ver eles dois andando de mãos dadas no pôr do sol, né? Mas justamente por ser mais de interesse do espectador, eu não acho que é isso que vai acontecer. Pra terminar, a gente tem uma pergunta aqui do nosso amigo Paulo Gadioli, de Santo André. Abraço, Paulo. Foda-se. A Arya vai achar os irmãos? Cara, eu acho que agora é só uma questão de quando e como, né? Eu não sei, não. Considerando que tem... dois grupos que estão indo pro norte, que são a Irmandade, que ela odeia, e que ela... acho que o Thoros e o Beric estão na lista dela. E o Sandor já esteve, né? É que ela acha que ele morreu. É, e a Brienne e o Podrick, esses dois grupos também estão indo pro norte, esses três núcleos estão nas terras fluviais, eu acho que há uma possibilidade deles se encontrarem. A menos que ela queira se voltar pra Porto Real pra perseguir os outros alvos dela, né? Que agora é basicamente a Cersei. Eu diria que existe uma chance, como a gente falou dos personagens que desapareceram e ainda podem aparecer de novo, a Melisandre tá rumando pro norte e vai encontrar com a Arya. Isso é uma coisa que a gente acredita que vai acontecer, porque foi dito na série que elas iam se encontrar novamente. E é bem eu acredito que ela vai encontrar o Gendry de novo. Não sei qual que é o contexto, se ele foi esquecido pra sempre, mas apareceram personagens... Eu não acreditava no Benjen voltando, por exemplo, então... Pra mim, o Gendry aparecer de novo não seria nada surpreendente aparecendo ao lado da Arya. Eu acho que ela vai encontrar a Melisandre também, pelo que vocês já disseram. Acho que ela vai encontrar ela no caminho. Ô, Melisandre, você viu a Sansa? Ah, tá pra lá. Bom, acho que é isso, fechou? É isso. Vocês têm mais alguma outra especulação pro que vai acontecer na próxima temporada? Vocês acham que Porto Real explode em geral? Depois do Septo? Não, aí vai ser mais do mesmo, né? Acho que Porto Real agora vai implodir, né? Acho que a grande dúvida é como a Cersei se mantém, porque tendo todo mundo contra ela, essencialmente, é difícil ver um caminho pra fora do. Pra ela manter a hegemonia dela. Isso é preocupante, né? Mas não vamos nos alongar nessa questão, porque a gente tem que encerrar já. Mas, assim, se eles forem seguir o padrão dessa temporada, eles fizeram todo esse setup da Cersei finalmente sendo coroada como rainha de Porto Real, tipo, rainha por ela própria, né? E não mais associada a nenhum nome Baratheon. Ela foi coroada como Cersei Lannister. Aliás, é até provável que na próxima temporada, na introduçãozinha ali, Porto Real esteja com o leãozinho e não mais com o viado dos Baratheon. Mas se eles forem seguir o padrão que eles seguiram até agora, basicamente a Cersei vai morrer no primeiro episódio. Vai ser a primeira cena da sétima temporada, vai ser a Cersei morrendo e esse problema tá resolvido. Vamos ver aonde vai dar. Essa é a questão, hein? Toma aí, Tatiane, tem um ano pra você pensar a respeito. Eu já dei minha teoria absurda do Mindinho casando com a Cersei e tentando dominar o mundo como os únicos que querem que o Trono de Ferro ainda exista. Mas enfim. Bom, é isso aí, já ficou. Já é um shuffle, essencialmente, é um nano mais. É o famoso nanão. É o nanão. Nanaço. Nanaço, sabadaço. Saudades. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, ouvintes que nos acompanharam nessa jornada. Foi um sacrifício difícil e todos os domingos até a madrugada. Isso menos pra mim, mais pro Vitão, como uma pessoa, e vocês. Eu só apresento esse programa, eu sou inútil em geral. Não fala assim, cara. Mas foi interessante, complicado e divertido. E ainda bem que vocês curtiram em geral, ou não sei. Se vocês quiserem falar, se vocês não curtiram, falem com a gente na página do site, nerdman.com.br, no shuffle@nerdman.com.br, Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou Twitter, @nerdman_br. Podem falar com a gente o que pode melhorar, o que não pode melhorar, o que foi demais, o que não foi demais. Eu gostaria de agradecer ao público que nos acompanhou. Acho que eu já mencionei isso no Nano sobre o episódio 10, mas esse período de Game of Thrones foi um período de muito crescimento e de muito desenvolvimento para nós aqui do podcast. Gostamos muito do acompanhamento de vocês. E eu espero que quando chegar a próxima temporada a gente seja com uma estrutura maior, quem sabe com conteúdo em vídeo já para vocês. Então, esse foi só o começo. Espero que vocês estejam com a gente no ano que vem. Isso aí, eu acho que todos os ouvintes merecem. Merecem não. Deveriam dar aplausos pro Vitão, que ficou até altas horas da madruga de todo domingo dessas últimas semanas fazendo o podcast para vocês conseguirem ouvir no caminho pro trabalho. E a gente também agradece muito toda a atenção, né? Porque esses podcasts de Game of Thrones foram os que tiveram maior recepção do público em geral. Então a gente agradece muito, fica muito feliz com toda essa recepção. E quem não ouviu outros programas nossos, também dê uma ouvida, comente, dê opiniões, que a gente quer que eles tenham uma aceitação igualmente boa. Aliás, uma coisa que eu gostaria de saber é se você, ouvinte, que curtiu a gente falando sobre Game of Thrones, sei lá, gostaria de ver a gente falando sobre outra série, outra coisa que acha que a gente falaria bem e dissecaria de um jeito legal. Se a resposta for positiva, é bom você pagar um rehab pra gente, porque a gente vai passar uns 4 meses só falando de Game of Thrones, quando a gente deveria falar de outras coisas. Eu também queria agradecer muito aos ouvintes, não só aos ouvintes, queria agradecer também a vocês, Vitor, Vitão, Rod, ao Henrique também, que participou de vários anos, pela companhia. Muito obrigado mesmo, de verdade. Foi muito legal participar com vocês. E é isso. A gente volta no Nano, no Shuffle, pra falar de Game of Thrones, talvez em 2017, 2018, né, Tatiane? É isso, até qualquer hora. Bom, é isso aí. Então, gente, muito obrigado. Abraços. Eu sou Vitor Ferreira. Eu fui Vitor Camilo. Eu fui Marcos Mate. Eu fui Rodrigo Trindade. Winter has come. Valeu. Woohoo!